Uma história escrita pelas mãos de Deus sempre será brilhantada com grande talento. Com grande talento. Eis que a voz que conquistou o Pará chega e ecoa. Aqui. Venha. DJ Tom Máximo. Tom Máximo. Com seu alô que conquistou o Brasil. Alô! Sempre com apresentações indescritíveis e surpreendentes. Agora, ele irá comandar o espetáculo da luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Aqui. Carisma, alto astral e tocando a saudade com amor e dedicação. Ele dita as tendências do mundo da recordação. O DJ que ecoa o seu alô pela cidade. DJ Tom Máximo. O showman da saudade. É agora, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. Coloca essa galera pra dançar. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com arnica. Pior que tá, não fiz. Só quem tá solteiro, canta aí pra mim, vai! Errada nesse trem que eu tô. Vamos começar assim, ó! Tom, eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Cadê o cachorro, hein? Minhas malas coloquei no chão. E eu? Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se mudou. Deixa pra sair, meu parceiro Bolão. Isso aqui também com a gente. Um abraço pra você, viu, Bolão? Toda sua comitiva por aqui. Aqui. Eu vou ter. Vai! Eu vou ter. Agora pra ficar. Por quê? Porque aqui. Aqui. Aqui é o meu lugar. E aí, Dore? Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Pegadinho. Aqui no Casarão. Alô. Como é que você está? Uhul! Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Você tá namorando aí, hein? Sei que está namorando, é. Parece estar feliz. Meus parabéns. mais felicidade. É isso aí! É isso aí! Alô! Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Deixa pra sair meu parceiro Pascoal. Vou me importar. Isso aqui também com a gente, alô Pascoal. Se o destino aqui fez assim com a gente, eu não vou chorar. Eu sabia o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Calma, barril. Mas antes de desligar, confesse. Já vai sair o VAR. E aí? Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor. Já já tem muita pressão pra galera, viu? Liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Direto dos campos Marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou. Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Vamos dançar, casarão! Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Deixa pra sair também o grande Carlos Jackson. Davidson, Sônia! Você precisa me escutar. Joivan aí da equipe de Estobro. E a dupla Beto e Márcio. Pedindo pra você voltar. Aí do Atacarejo e Barcarena. Meu amigo lindo. E a primeira dama, a professora Débora. Você também errou. Como é que é? Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Bora, Cláudia! Tantas vezes que eu quis, com carinho te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Eu quero fazer pra ficar bacana, bacana no CD do Tom. Bora ver! A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. DJ Tom, eu juro que nunca pensei. DJ Tom Máximo. Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Meu amigo Madeca e o Samuel. Não posso. Terezinha também, o Roberto. Não e o Diego. E você. A Ludinaldo e a Maria. Não posso negar. Que viagem, seu corpo. Como é que é? Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto. Mas quando bate a noite, a solidão. Pra onde tu vai, hein? Eu vou pros braços de outra pessoa. Diz aí! Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Digital! Ela que eu amo, não é. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. É só os melhores que o Tom Máximo detona no casarão. Bora virar, vira, vira, vira DJ Tom. Tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga porque com medo está. Luxuosa carroça da saudade. Pera um pouco, porque tanta pressa. É melhor aproveitar antes que você perca. Você tem muito o que fazer em poucas horas de do dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá. E abraçando aí, meu Na belíssima companhia do Barbudo também. Carroça é festa. Você está indo bem. É todo esses moleque. Você vai ser quando já dorme você até no carro, meu irmão. Seja tão romântico, não tenha medo de amar. E equipe Caipirão, sempre na carroça aí. Grande Caipirão, gigante aí do pão. E sei o Valmer. Valmer Cacetalha. E o Romero. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender porque você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá. Seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Júnior e Neto. Sucesso. É sucesso, DJ Tô. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Metade do que eu sinto aqui. Tenta somar. Deixa pra sair, Devinho, Serginho do Palio tá aqui com a gente. O resultado. E amigo Caju aí do mata. Ainda conta o mar. E o grande Muriga, o Denis. Será que... E a Monique. Toda a galera do Palio. E o Cavalinho de Coraci, papai. Cê tá duvidando de quê? Fala um pouquinho. Se ainda não. Ele, o seu grande amor, papai. Se falta alguma coisa aqui. Pra você. Que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Manda 00707. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Já faz. É meu amigo Rodrigo! Rodrigo Caça Farra, Brangília! Ali, olha o nosso parceirão! Aqui! Bora, Rodrigo! Não vou ter ama de verdade. E a culpa foi minha. DJ César e equipe Tuboy! Camila Maranhão, Rafael Silva! Atrapalhar! Lune Tune! Você! E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Respeitar nessa cidade, amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade, amante não vai ser fiel. Amante. Cadê o Biru, a Gigira, William, Railson e o Bruno estão aqui. Manda 007. Só vim me desculpar. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. E o que mais, hein? E diz que o bom da vida é ser solteiro. E diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. E olha, a gente teve CD aqui. Cinco, ao lado, já do DJ Josias. Gosto de ver. É só você vir pegar o seu aqui com o digital. Ele mesmo. Aí, digital gravações. Jeito. Fala, Pantera! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe esse alguém perfeito que você tanto... Ai, DJ Tom! Eu era... Calma, Diego! Você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Essa música é pra aqueles caras que quer acabar com a casa.

fico assim, o coração da gente. Meu bem, se está me ouvindo. Jesus, pelo amor de Deus. E aí? Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Meu amigo Valmir Cacetada, um abraço. Magoei, só você amei e sempre vou amar. Amor, só você eu quero, meu grande amor te espero, meu amor te peço, não me deixa. Pra sair da minha Mila e o Devilho e a Sheila, o Alex, o chaleiro aí, o Cuca. Demais, dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Um grande Igor. Tentei te esquecer. E a sua amada, também Jesus. Comentário aí da lavanderia Lava. Meu bem, aqui, se está me ouvindo, agora estou pedindo que pra você voltar. O homem que mata a mãe no tapa, tá na área. Sim. E aí, Sejão, no máximo. Se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Amor, só você eu quero, meu grande amor te espero, meu amor te peço, não me deixe assim. E aí? Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas por favor. Que? Eu quero. Me contamina. Me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou. Neném, me bota no colo, me enche de... Agora me vira! Me vira do avesso. Me vira do avesso. Acende um desejo. Mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero. Perde o juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Meu parceiro Bolão hoje. Um dia depois. O Pedro Fronteira. Só deixo nós dois. Bora, Bolão! E vira do avesso. Me vira do avesso. Menina. E aí, patrão? Me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Aline. Dona Aline. Me correnta, me escraviza o corpo. Ah, é? Tô achando assim vocês meio picado, né? Logo que eu trago na alma. Ah, ela que vai levar? Me aquece de mais dela. Me acalma. Me mata, mas me faz delirar. Me vira do avesso, menina. De direto dos campos para Juara, direto dos campos para Juara para o mundo. Direto dos campos para Juara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. Chamo por você, ninguém atende. De repente uma luz acende. Cada vez mais esse bate forte tá muito poderoso, viu? A bunda também, Tony Kim e os garotos. Do que lado do coqueiro? Aí do Rio, Urubuela. E também o Elton Vilhena, carroceiro de luz. Alô? Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. E abraça aí também os devagaceiros e as devagaceiras do Grêmio. Lúcia, Gisele, Joyce e Zico. Me e o Lucas, Sara, Tony, e o Leandro, e o Francisco. Arrepios, alisa os cabelos, tira o meu medo, conta sua vida sem guardar segredo. Atenção aí, o vendedor de chapéu, comparece aqui ao lado. Da vida, um momento de prazer, sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo, amigo Bozoca. O Mata 7 deles. Vem no celular, fala aí, Serginho. Sua armadilha. E o Marcelo. Minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você, minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amamos do sol em noite de lua. E abraça aí, meu parceiro gigante da poesia! Para gigante! Aqui! Essas promessas de amor. E agora, de digital. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não ama. Qual foi? E aí? Meu celular, tu tá tirando? Rapaz, engraçado que a mulher pegou porrada do ex. Só que aí ela arrumou um que batia mais forte, meu irmão. Tu quer saber o que foi que rolou? Olha aí! Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada pra deixar você. Meu parceiro Rombo e o Janderson, Adriele, o Berlosa aí, o Emerson. Meu olhar distante, cadê ele? Sou passar errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca te beijar com a boca. Ei, Marquinhos. Outra vez te amar. Como é que é? Eu tentei em vão. E aí, que me legendário aí da beira do rio, Costa Mil, Fabrício, Janilson, Teles, professor Edílio, o Rio Uruguaia. Pedi até me enganar. E o parceiro Beijão da Loja, hein? O show Variedade da minha Britilha aí. Oba! Me ama, me ama. Pedi até me enganar. Se rosque meus braços, me mata de amor. Eu ando sozinho, luxo, e no meu caminho, beleza, tudo é solidão, qualidade. Você me faz tão bem. E a família quebra galho. DJ Marilão também, o Alex, o Eric e o Fabiano Michel. Eu tentei. Abraço pra vocês, sabe, a Débora, a Larissa, me acostumar. E o Leno, você, seguidor da carroça, Eric Moto. Isso tudo é me ama, me ama. Carroça da Saudade da Ilha do Marajó. Amigo Daniel, Rodrigo, Edson, Joil, tudo, tudo, Alice e a família Rodrigues. Aqui com aí de dentro. Solta som. Quem não tem hora pra chegar em casa aí? Bora, DJ Tom, bora começar, bora começar. Bora botar pressão na galera que a galera quer. A galera quer. A galera quer. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E aí, que miga e pirão, isso aqui. Alô, Virgil, seu amor. Aí, mano. Você é muito chato. Olha o Mário, Roberto. Aí, do céu de Coqueiro Urubuela. Ao permitir te conquistar pra viver só pra mim. Vou ao limite, vou ao limite, vou ao limite, medo é a paixão de um mortal. DJ Mãe de Tuba, e amigo Gaio também, Edson, DJ Rafa, espetacular, Eduardo também, de Lê, e o DJ Ney Marajoá, GDB cacetada, salada luxuosa, pode crer. Muito longe me deixa louca. Cadê o americano DJ Tom? Meu americano me faz flutuar. The best music with the top DJ. DJ Tom Máximo. Making the party. Como foi gostoso eu te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra cá. Bora, cabeção! De novo eu quero. Meu amigo Denis! Mas também o tio! Lá do tio Bar! O melhor pai de Abaitetum, o Serginho, tá lá, né? Tá ladrão! Minha vida inteira eu quero te. Bora, clube da sua vizinha! Eu vou morar com você. Aonde? Em Nova York. I like my life. You great for me. My baby, I love you. Me dá só um toque. Que eu vou morar consigo em Nova York. I like my life. You great for me. My baby, I love you. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério e eu falava pra você não desentender. Libera! Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sem desculpa, eu já me entediei. Agora tudo que eu quero é dar a minha baladeira por aí com uma libreira qualquer. Dançar esse breque com uma morena, vai ter com uma lorinha. E um abraço aí da minha Duda, querida! E as Gigi. Quero nem saber de você. Olha um pouquinho também a Pamela cabeceu aí no olho. E a Eli Ruth. Diz que é também a equipe. Cadê a equipe, rapaz? Caiu na brecha aí. A equipe lava direito, essa aqui, ó. É final de semana, eu não vou ficar à toa. Eu vou sair numa boa para a curtição. Botar uma farda legal, calçar meu moto bebê. Seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite. E os bagaceiros aí do Grêmio! Dia, eu vou te conquistar. Lúcia Gisele, Maria, Joyce e Lucas! E o macaco Tony! Leandro Francisco! Do quilômetro 14 da Colônia, o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda. Santa Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria. Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você... DJ Sassão considerado! Maria Aparecida, Transadori, Rafaela, Joel, você benzinho todo desguiado. As horas vão passando e eu começo a pensar. Meu amigo Guilherme, Marilson e o seu Beto, Wender, Chico Marlon, linda Maria, eu ando apaixonado. Aí, DJ Dom, solta som! Vamos soltar o som! E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na mão aí! Já, já, já! Libera, libera, libera, libera, libera! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Bora, meu amor! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. Aonde? Uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim, libera que eu tô a mim. Mas assim, vai, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão gosta, da carroceira. Assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. E aí? Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. Tá comigo. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Quer, quer. No show, bora ver, bora ver. E a galera do papão, cadê, cadê? E jogou pra cima, pra cima, e bate na palma da mão. Já, já, já, já, já, já. E a galera do clube do Remo, assim, já, já, já. Libera de jeito. Gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Aqui. Ai, que coisa louca. E gostei daquele beijo. Aqui. Cheio de desejo, me sente tão envolvente. No teu corpo quente. Dom, dom, dom, dom. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo. Foi muito

Isso! Kleber da Surficia, esse dá valor na carroça. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou meu sentimento. Chegou os nossos sonhos todos a ver. Agora arrependido, diz que quer. E aí, Duda? E aquela história? A nossa história, o nosso amor. Se transformou em ilusão. Bora, Flechinha! Estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Banda Os Canibais. Não tem. Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução e me convencer de que agora estou só. E aí? Acho que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meu sentimento. E um abraço aí da minha joelha, da Curtição aí, da Yeri e Stephanie. Rosa, conheci também o Josilberto. Um abraço! O nosso amor se transformou. E pedir aí pra galera se abaixar um pouco aí da nossa passarela, por favor. Tá beleza? Vamos abaixar aí, gente. Queria chamar aí o nosso amor. A galera do apoio aí pra ficar aí ao lado aí da nossa passarela. Agora estou sofrendo. Porque a gente vai começar o show aí, pode queimar as pessoas que estão aí, tá ok? A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. E agora? Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Sucesso, sucesso, sucesso, sucesso, sucesso, sucesso, sucesso, sucesso.